aniversário! Para mim! Para ti! Feliz aniversário! Para mim! Para ti! Agora só para a vela, mas não queimes o nariz! Ninguém vai ganhar. Gira, gira, roda, gira, gira sem parar. Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça!